sua voz, me perguntando se eu te gosto assim. Digo que sim, toda linda só pra mim. Você me abraça, dizendo que só me vê. Parece um sonho, vejo em seu olhar tanta paixão. Tenho medo de acordar. Esta noite eu sou pra você mais uma vez, como eu te amo. As luzes se apagam, sobre o banco do carro fazemos amor. Maravilhosa, seu sorriso me diz: mais uma noite em que a gente foi feliz. Mais uma vez, como eu te amo. Mais uma noite em que a gente foi.